vou cultivar o colhedor fumado. Mas eu vou plantar o, eu vou cuidar do. Vou cultivar o colhedor fumado. Eu vou plantar o, eu vou cuidar do. Vou cultivar o colhedor fumado. Mas eu vou plantar o, eu vou cuidar do. Vou cultivar o colhedor fumado. Eu vou plantar o pé, vou falar pra minha gente. Mas antes de plantar, eu vou germinar semente. E para completar o ciclo de germinação, preciso de umidade, oxigênio e escuridão. E como diz o ditado, você colhe o que planta. E se não souber plantar, cê vai estragar sua mais. Eu vou falar pra vocês porque vocês são meus amigos. Se seguir as instruções, o pé cresce sadio. Precisa de luz do dia, caloria, proteína. Para dilatar pupila, pra que você não esqueça. Quando colher do pé fumado, pé faz a cabeça. Eu vou plantar o pé, cuidar do pé, colher do pé fumado, pé. Se o sol me pega, né, me mete a coronha. O pé que foi plantado, foi cuidado, alimentado, bem tratado, que eu falo, mano, é o pé de maconha. Pegando, versando, cantando, rimando, falando pra todo o Brasil. Libera a parada, canalha que fala, vergonha na cara, manda coisa rara. Polícia de fada, invade a quebrada, de enquadrada, também de fuzil. Eu vou plantar o pé aí no meu terreiro, porque eu não quero levar pra ninguém o meu dinheiro. Comprar maconha pressada, isso não tá com nada. De toda a patifaria, mano, eu quero tá distante. Eu sou cultivador, vamos me chamar de traficante. Se liga, você que não brisa, então não vem desbrisar a brisa do brisador. Então bola outro que eu quero fumar. Aliás, não precisa bolar, porque sou fumando boing. Quem canta os males espanta, quem manda uma planta, viaja pra longe. Aí, irmão, viaja pra longe. Eu vou plantar o, eu vou cuidar do. Vou cultivar o colhedor fumado. Mas eu vou plantar o, eu vou cuidar do. Vou cultivar o colhedor fumado. Eu vou plantar o, eu vou cuidar do. Vou cultivar o colhedor.